Controle, o TAN 3517 está visual com o terreno. É, solicita voar o índice Sierra da presente. Negativo, permaneça Duna, chama estabilizado. Então pode prosseguir com o plano de Duna, 3517. Direto, direto Duna, cabeça do elétrico, 3517. Direto Duna, chamada estabilizado, 3517. aviação aí, segura. Deixa eu linha e decola pista no zero, vento ficar um. Estabilizou o plano 3517. 32 minutos externo, completa aproximação, torno 102.95, bom dia. 102.95, bom dia, 3517. Torre Salvador, bom dia, o TAM 3517, passou Índia Serra, baixado travado. Bom dia, TAM 3517, vento calmo, pouso autorizado, pista no zero. Desde pouso 10, TAM 3517. Solus 39, chega via Alfa e Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 3507, bom dia. É o Avianca Alfa, Vitor Romeu. Prossiga, Alfa, Vitor Romeu, bom dia. Solicito o reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 05, senhor. Deixa, Alfa, Vitor Romeu, todos os lados de Flex, reboque, só na térmica. Gente, canal térmico. Senhor 251, na atualização de 41, era 136, frequência 133.25. 3625, Recife, 625, boa noite, aliás, obrigado. Eco, bom dia, prossiga. Te mantém esse visual, reporte Vitor Sul. próxima, gostaria de bom dia. Comandante 25, passando identificação, voa direto pelo, se mantém 2 mil pés com 1-0 no 0. Direto posição pelo, descendo para 2 mil pés, com 1.010 na 62, muito obrigado. Seu Duna, reporta localizador, 625. Posso pelo Duna, reportará como estabilizado no localizador, na 625. 360 para o Galeão, na cola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, lida por Lebirume. Lebirume intercepta a reforma November 857, após conformado. Controle Salvador 1, no 9, decimal 8, telefone 5145. Autorizado Galeão, 360, na cola November, curva direita, da El, lida Irume, apoiando November 857, após o mato do plano. Corresponde 5145, controle de saída 1-9-8, bom 9-1. Máximo 9-1, deixa para que chegue essa noite. Para a noite. mesmo, eu no portão 9, me especificando, né? Não, deixa eu entrar aqui, por favor, não. Ah, tá, tá, tá, tá. Lima, completa elétrica, torre 1895, bom dia. Contato radar na decolagem, direto ao lugar da vigilância, só para manter 3 em 0.